Música, notícias, informação. Contemporânea. AM 990. ZYJ 461, AM 990 kHz, Rádio Contemporânea. 16 horas. Rede Aleluia. Família, força e fé. Brasil Notícias. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Apresentação Cíntia Cardoso e Arthur Xavier. Notícias Ministério da Saúde investiga pelo menos 7 casos suspeitos de hepatite infantil grave. Áreas de desmatamento ilegal em Tocantins serão investigadas pelo Ministério Público. Sequestros relâmpagos crescem 35% em São Paulo com a chegada do Pix. E acompanhe a previsão do tempo para esta terça-feira em todas as capitais do Brasil com Marcela França. Ouça por esta emissora o programa Ponto de Fé, com o Bispo Jadson Santos, de terça a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Rede Aleluia. Família, força e fé.